Sei, mas uma história se passou e você não pôde aprender e ainda se machucou. Sei que enquanto não ouvir a Deus, encontrarás de novo o erro que passou e feriu teu coração. Não endureça o teu coração. Quando a voz de Deus te falar, não rejeite este amor. Toda tempestade ele acalma, e o fraco ele pode erguer. É prova do amor de Deus. Do amor de Deus. Sei, mas uma história se passou e você não pôde aprender e ainda se machucou. Sei que enquanto não ouvir a Deus, encontrarás amor.